agora nos seus lábios de champanhe. Molho os meus lábios depois na sua boca durante a volúpia da palavra, no sabor do caviar. Estar na bolsa de Berlim, ser feliz no Panamá, no seu corpo a ouro e prata que se move e se remexe. Se tudo que desce sobe e tudo que sobe desce tão bem, tão bem, tão bem. E se a minha boca em saliva lasciva de fundos fala de investimentos em capitais, em doces, economias, escala. Prazer tem a forma da cereja em coquetel, de baralhos em panos verdes nos perfumes que lhe dei, em roletas de pecados, em pecado adormecida. Meu amor, calma e descanse, Deus não dá sinais de vida. Resta-me a sua elegância em puro céu de sol e lua, enfeitada de obrigações, de ações e mais, coberta em lua. Tão bem, tão bem, tão bem. Em negócios figurados, cibernéticos dinheiros, viver tão só em liquidez. Seus lábios de champanhe, molho os meus lábios depois na sua boca durante a volúpia da palavra, no sabor do caviar. Estar na bolsa de Berlim, ser feliz no Panamá, no seu corpo a ouro e prata que se move e se remexe. Se tudo que desce sobe e tudo que sobe desce também, tão bem. Em negócios figurados, cibernéticos dinheiros, viver tão só em liquidez, de recessões e de delírios financeiros. Rádio Antena Web, sintonizando. Um tilintar, gelos cintilantes, num copo cristalino, da vida embriagada de bacantes. Inspira o jacobino, anuncia entre hipótese e litro a chegada do cantor maldito. É uma vez o cantor maldito. imaginava e amava um mundo de norte a sul feliz. E a filha do coronel azul, de lápis azul, azul gris, que na sombra clandestina já roubava um cofre forte sagrado. E agora é uma topeira que esbura com outra foto monetário. Zumbo ruído de fundo daquela velha galáctica coruto. Se já depois era um mosquito no sol, do agiota ao minuto. E o rio um outro dia mais papélico e caótico. Nas noites em que sonhava embalado por Morfeu, acordava mais feliz, suavemente agnóstico. Ao adormecer em deixo profundamente ateu. De valores ao sabor da especulação e jogadas no bolso de apostadores, apresenta e revela na baltroca a entrada do magistral agiota. Era uma vez o magistral agiota que inventava e desenhava um mundo cibernético virtual do negócio imaginário já de psicose poético capital. Criada da morte, o baladeiro danado do protesto, e reclama a sua cabeça na defesa do mercado e pelo resto. Combata no ajusto de contas, lá vai chamar de censor da censura, que são as botas carradas do solvente e da batuta da cultura. Também convoca um dirigente mais esquerdista da altura, politicamente estrábico de estrabismos multicores. Se tem um olho posto na proletária ditadura e o outro mais que pisco na tal bolsa de valores. Um tilintar de lápis azuis, serventes do prestamista, na diatribe já riu noutros serviços, que reza o papel do artista, risca, corta e proíbe nos painéis, a azul brigada dos coronéis. É uma vez a brigada dos coronéis. O guarda-vidas guardava o mundo da alta roda dos horários, apoiada em novos sátrapas, em bárbaros da moda, em argentários. E no esquerdista tem toca abominado do vador no mistel, que rouba o seu bom coração aquela filha de color e um coronel. E o cantor olha as estrelas com a marca broada de uma mortalha, se proibido o morto está sem a rádio e sem jornais nem a pantalha. E já cantam elogios fúnebres os mesmos carrascos do morto, sátrapas e coronéis e outros abusos da voragem. E tão alto canta que o cantor dá tantas notas ao corpo, que acaba por ressuscitar o espanto da juventude. Mas quero espaço em vez do vulto que se avulta em alicerce. E pela arte de outro traço, desenhar outra morada. Bem delicado e por o gesto, pela mão do Criador. Os meus olhos adormecem num sonho de águas claras. Se morre o peixe e o verde seca, seca o verde deste chão. Outra vez do perfume dos limões, olhar a sombra destes prados em carmesim de cerejas, pela frescura das laranjas, pelo sabor de tangerinas. Saborear teus lábios rubros em leves tons de framboesas. Depois descobrir depois um astro em pomar de cores. Sombreado pelas plantas, cheio de gente feliz. Tanto quanto eu sou, o aroma da flor dos ramos e pela serena presença daquela mulher que eu amo. Sintonize www.radioantenaweb.info. Este é o site da sua melhor sintonia. Foi por ela que amanhã me vou embora. Ontem mesmo, hoje e sempre, ainda agora. Sempre o mesmo em frente ao mar, também me cansa. Diz Madrid, Paris, Bruxelas, quem me alcança? Em Lisboa fico o Tejo a ver navios, dos rocios de guitarras à janela. Por ela que eu já danço a valsa em pontas, que eu passei das minhas contas, foi por ela. Foi por ela que me enfeito de agasalhos, em vez daquela manga curta, colorida. Vais sair minha nação nos cabeçalhos, ainda a tiritar de frio acometida. Mas o calor que era antes também farta, esvai-se o tropical sentido na lapela. Ah, foi por ela que eu vi.

para o pobre mata-bicho. Para o pobre mata-bicho, que a fome vai sobrando, mas faz das sobras do rico o bicho que vai matando. Ei! Não tem a cara lavada quem vive desta sujeira, de haver gente governada assim por outra viver da lixeira. E ser Almeida sem mais nada, e ser Almeida sem mais nada. E barra, barra, sim, ó barradora, pois com o teu barreira assim faz outro mundo. E barra, barra, sim, ó barradora, pois com o teu barreira assim faz outro mundo. Disse então a despedir-me, muita coisa para varrer. Respondeu-me uma das coisas é, quem nos faz apodrecer? Ei, neste trabalho braçal, de tudo varro varredor. Gato morto e um aborto semanal, o que nos falta em rigor, sim senhor. É varrer o capital, e é varrer o capital. E barra, barra, sim, ó varredor, pois com o teu barreira assim faz outro mundo. E barra, barra, sim, ó barradora, pois com o teu barreira se faz outro mundo. E barra, barra, sim, ó barradora, pois com o teu barreira se faz outro mundo. E barra, barra, sim, ó barradora, pois com o teu barreira se faz outro mundo. Cigarro deitado no mês de janeiro. Fecho a cortina da vida, espreguiço em fevereiro. E procuro trabalho nesta esperança de março. Já me farta tanto abril e aquilo que não faço. Preito por um funil a promessa de maio. Porque esperar prometido, nessa eu já não caio. Queimo os dias de junho no sol quente de julho. Prego as mãos de contente num sorriso de entulho. Para teu grande desgosto, janto contigo em silêncio. E lentamente esquecido, digo-te adeus em agosto. Meu setembro perdido numa esquina que eu roço. Em outubro, menos que posso. Quando sinto a verdade daquilo que cansa, nunca houve vontade do tempo de andança. E sinto força em novembro, juro, luto em dezembro. E sinto força em novembro, juro, luto em dezembro. Thank you.